Seu Ok. Horá, eu conheço ele do Facebook, ele já ouviu alguns podcasts, ele comentou inclusive em alguns episódios. Ele me deu umas, ele deu umas dicas aí pra gente poder melhorar a nossa qualidade aí no começo, desde 2014. E aí hoje tá tendo aí, ó, participando com a gente Na verdade, é daquele grande grupo lá do podcast BR, né? aí. Isso mesmo. Massa. Muito bem. Então seja bem-vindo. Eu agradeço. Meu cachê a gente negocia depois. Ah, aí você fala com o Tim Blue, cara. Sim, Negócio financeiro é com ele. cachê mesmo pra todo mundo, né? Um sanduíche, um refri. Ah, não, tá excelente. Normalmente não sai nada. Você está ouvindo MachineCast. Sei que os anos vão passando e eu amando mais você. E dedicando sempre um amor sem fim. Bons momentos de paixão e de felicidade. E eu sempre acreditei que o seu amor era verdade. Você sempre jurou a mim eterno amor. Que um dia casaria comigo e seria feliz. Mas você mentiu e vi que estava errado. Um dia vi você sair com um ex-namorado. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo hoje, Eduardo Filhote. Fala, galera! Tamo aí de volta pra dar mais uma viagem no tempo aí, porque nunca pode faltar. Vamos lá. É nóis. Certo, e hoje aí um companheiro, um colega e amigo nosso e ouvinte também do MachineCast, o Senhor A. Eu, Senhor A, tô aqui fazendo uma viagem no tempo com a galera do MachineCast. Um prazer estar aqui com vocês. Certo, Senhor A. E já vamos bater um papo aí com o Senhor A. E agora é a vez dele, Ricardo Spider. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Frase de hoje é a seguinte, bem tranquila. As aparências enganam, mas em muitos casos elas assustam. Que Por medo. exemplo, quem vê as fotos da gente lá no Machine Guest no site. Não, ainda bem que aquela foto é baixa resolução, tem Blue, É senão as pior. pessoas iam reclamar, os e-mails iam ser de reclamação de não conseguir dormir. É, porque o pessoal tá acostumado só com a voz, né? Já tem umas vozes aí que são umas taquara rachada. Imagina a cara dessas criaturas, né? Ixi, ixi. Eu me garanto. Ah, meu Ah, Deus, aí menino lindo. de Falou novo, bonitão, hein? Spider, ó, de novo, I'm too Spider. sexy. Ah, nessa hora a modéstia transbordando, mano. Cara, minha mãe me deu beleza, ela esqueceu da modéstia. Não, mas ela te falou que você tem beleza, né? Não é que ela deu. Cara, ela. Bom, eu acredito que minha mãe não mente. Ela sempre disse que eu sou bonito. Olha só, olha só. A minha mãe nunca disse que eu era bonito. Tá? Inclusive, quando eu tava passando os 16, ela dizia: Meu Deus, tá crescendo, tá enfeiando. Sinceridade, mãe. Meu Deus do céu. Bom, gente, como vocês puderam ver, hoje nós temos um convidado, o Senhor A, editor de podcast, editor lá do Conversa Nerd e Geek. E nós trouxemos aqui o Senhor A pra conversar aí, pelo que vocês puderam ver aí nas postagens aí do site, sobre bate-papos, pessoal, sobre aqueles programinhos antigos de bate-papo, esse aqui, MSN, Messenger, Yahoo e bate-papos UOL, e todos esses bate-papos que a gente usava aí nas antigas, né? Bom, gente, então já a gente volta aqui pra começar a nossa conversa aí nostálgica sobre bate-papos, ok? Então vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Peguei seu endereço sem você saber. Sua melhor amiga foi quem me passou. Te inseri na minha lista e você aceitou. Meu coração está online pra você. Minha cabeça não consegue te esquecer. Eu passo os dias só em frente ao monitor. Vê se entra, por favor. Meu coração está online pra você. Minha cabeça não consegue te esquecer. Eu passo os dias só em frente ao monitor. Vê se entra, por favor. Bom, pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar o nosso bate-papo. Então, gente, qual é o Messenger que vocês conhecem mais antigo aí? Eu comecei já na década de 2000, então eu sou bem mais novo aí do que se alguém começou lá na década de 90. Quem é que pode falar aí o primeiro? Eu acho, suponho eu que seja o senhor A. Bom, eu sou mais antigo que a galera. Agora eu tô na dúvida se o que eu usei primeiro foi o bate-papo UOL. Uhum. Ou se foi o ICQ. Mas tava os dois bem parelhos ali, na verdade, né? Eu tenho mais antigo que esse. Olha aí, só, olha aí. O Eduardo, o Spider é daqueles que ainda mandava carinha lá nos primórdios da internet, olha só. Então, meu mais antigo mesmo que eu lembro era o Mirk, cara. Olha aí. Eu não cheguei a usar o Mirk. Então olha, você pode ir nas suas antiguidades. Eu ouvi falar desse negócio aí, mas nunca usei também não. É, eu fui adepto da modernidade, eu e o Eduardo. Fala aí, Spider, então, por que que tu usou isso aí, Spider? Então, na verdade, eu usei o Mirk porque lá atrás, na época que a gente procurava muitos jogos, eu procurava muito jogo, muito ROM, muitos jogos alternativos e tudo mais, e o Mirk... Hã? Lembra o ano disso? Nossa, cara, isso é antigaço aí, nós estamos falando aí de... Não é tão antigo não, cara, mas nós estamos falando aí de 94, 95, era por aí. Eu ia falar mais ou menos isso mesmo, 94, 95. Olha, bem, saiu a internet e você já estava conectado, olha só. É que o Mirk surgiu aí em 90... É, por aí, cara, 95, por aí, 95, não vou saber exatamente a data, porque eu não tinha computador na época, né? Sim. Mas essa, Mirk era de Windows? O Mirk rodava no Windows, rodava no Unix, rodava num monte de lugar aí, cara. Porque 95 era o quê? Windows 95 e 3.1. É, mas ele rodava, cara, já tinha Mirk nessa época. Mas então, é isso mesmo, é 95, o Mirk foi criado, acho que rodando no Windows 95 já. É, ele nasceu meio junto com o sistema, assim, até onde eu lembro. E... Então, inclusive, ele era um messenger mesmo de computador. Ele era um messenger, mas ó, olhando aqui, cara, na verdade é bem mais antigo, tá? Não, minto, tô errado. É 95 mesmo, o data de lançamento dele é fevereiro de 95, cara. Eduardo, bota aí no Google e olha as imagens das telas de bate-papo do Mirk, cara. Meu Deus, parece um código-fonte de algum programa de programação, de programador, alguém programando alguma coisa, cara. Mas na verdade, Timbu, era bem isso mesmo, entendeu? Eu não cheguei a usar, mas assim, eu como convivi na época com muita gente, inclusive, usando, sim, é porque não era igual esses bate-papos de hoje, ou mesmo os antigos, igual o MSN e o ICQ, que você abria uma tela e já tinha os contatos. Tinha uma série de comandos, era bem arcaico mesmo. Pois é, dá pra ver aqui. Ah, tá louco, olha só. E o Mirk, na verdade, foi criado naquela época lá, como você falou, né, tipo, surgindo a internet e tudo mais, então o governo lá dos Estados Unidos, o pessoal do militar lá dos Estados Unidos já usava o Mirk, né? Uhum. Então, quando surgiu a internet e tal, o Mirk se tornou a primeira opção de comunicação pela internet, né? Sim. Uma das primeiras comunicações, né? Sim. E, na verdade, a sigla Mirk significa o IRC, né? Que é o Internet Relay Chat. Que é o nome do serviço, né? Sim. E o IRC, na verdade, é uma camada de protocolo de rede, né? Uhum. Então, o Mirk surgiu para dar uma cara melhor, um pouco mais amigável, por isso que ele tem essa cara de programação aí. né? Sim. E assim, eu conheci, tem amigos meus que usavam antes do Mirk ainda, né? É, que usavam lá as mensagens nas antigas BBS, mas aí nós vamos estar falando... Tambor e fumaça. É, exatamente, nós vamos estar falando de um submundo que não vale a pena entrar, né? Caraca, Eduardo, chegou a ver aí, Eduardo? Vi, cara, que coisa brutal o negócio, parece véio. Parece alguém programando em HTML. E o Mirk era, assim, muito submundo, então, você, cara, o que você precisasse era tipo mercado negro, assim, sabe? Você chegava e perguntava pra alguém, ó, preciso de não sei o que, cara, alguém... tinha resposta, entendeu? Era tipo então, uma deep web dos bate-papos. É, olha só, é, que loucura. Então, e tanto que é usado até hoje, né? Mas, cara, muito jogo raro eu achei lá, muita música achei lá. Então tinha vários FTPs, tinha diferentes servidores que você conectava. E, cara, tinha uma galera ativa mesmo na internet aí, cara. Olha só. Parabéns, vai, por ter usado aí, ter ido até os primórdios aí dos bate-papos aí, porque gostaria de ter pego essa época, mas infelizmente eu fui ter computador muito bem depois disso aí. E o Mirk é usado até hoje, tá? Então se você instalar aí um cliente e sair conectando, tem muito servidor ativo ainda. Tá de sacanagem, cara. Por que que eu não usaria isso? Cara, porque exatamente essa galera do submundo, tem muita gente lá no submundo ainda, cara. Essa gente do submundo não usa Skype. Não, eles até usam, mas é que muita coisa você continua achando no Mirk, né? Como o compartilhamento é uma coisa fácil de acontecer lá. Olha só. E, cara, tinha várias funções, cara. Tinha muitas funções que a gente tem hoje de bate-papo, de comunicação, vieram do Mirk, né? Tipo, conexões em servidores diferentes, o conceito de FTP usado pra compartilhar com todo mundo, você criava bots, inclusive, para responder algumas mensagens pré-programadas ou para, sei lá, aceitar comandos para você fazer alguma coisa, sei lá, compartilhar um arquivo, acessar um servidor, distribuir mensagens para a galera, sabe então como? Então foi aí que surgiu o negócio dos spams, então? Cara, é bem possível, Edu, porque... Nesse, usando o Mirk, você tinha o poder, né, de distribuir as mensagens para um número muito grande de pessoas. Só que, assim, os Mirks tinham seus administradores locais, né? Então, o dono do canal naquela época, quem era dono de um canal popular lá, era famoso dentro da comunidade, né? Então, todo mundo às vezes pedia coisa pro cara, todo mundo queria saber como é que o cara trabalhava, como é que ele administrava, queria, sei lá... entrava com o Nick lá, queria que o Nick dele fosse mais popular pra aparecer na lista dos top usuários lá, por exemplo, sabe? Então todo mundo podia falar com todo mundo, mas tinha uma lista do lado que você via lá quem que era administrador, quem era dono do canal, sabe? Essa coisa. Então tinha uma briga interna pro cara ficar lá no topo das coisas, sabe? Legal. O Mirk, cara, foi uma época... Eu usei assim, não usei muito, eu usei pouco, assim. Mas usei. Beleza, participei. Vai ter ouvinte aí falando que provavelmente usou bem mais, que eu esqueci de falar a função. Enfim. Ah, com certeza. Se tiver algum ouvinte que tenha usado o Mirk aí, né, que não tenha morrido ainda, exatamente. Por favor, comenta aí, né? Comente aí, se tiver mesmo aí, se tiver com Alzheimer, alguma coisa, pede pra um neto comentar pra gente aí. Eu vou deixar algumas imagens no post aí de como que era a interface do Mirk, aí é bem, bem legal, cara, o pessoal vai gostar de ver, é bem interessante. Eu tô vendo aqui que tem um usuário aqui no chat que eu tô vendo que é Cebolinha. Cebolinha, olha só. Ok, então eu acho que agora o senhor pode falar aí, senhora, o que o senhor ia dizer aí. Eu só tenho uma curiosidade com relação ao Mirk, quer dizer, na verdade, com relação ao Spider. Quantos anos você tem, Spider? Cara, meu Deus, não vai revelar, né, Spider? Eu não sei, cara, acho que não, né, melhor não. Tem todos, Eu falo depois, senhora. Mas tá falando de Mirk, quantos anos você tem? Todos? Todos e mais alguns, na verdade. Spider tem 37, acho. Mas, cara, agora eu tô com 37, mas assim, eu sempre fui muito curioso nesse negócio, né, cara? Então, quando eu vi a galera usando... Foi ali por 96, mais ou menos, que eu comecei a ter mais contato com o computador. Caraca, que troço bacana. Eu ia atrás, né, pra estudar um pouco mais, saber um pouco mais do negócio. Mas, senhora, eu acho que a questão maior aqui nem é a idade que cada um de nós temos aqui, porque todo mundo aqui tem idade pra ter usado o Mirk. A questão é ter o computador nessa época, ou acesso. É verdade. Isso é uma grande verdade. Não, porque igual o próprio Spider falou, é o seguinte, o Mirk ainda tá ativo, você ainda tem como usar. E tem muita gente nova, inclusive, que é curiosa e apaixonada por esse tipo de coisa e e vai procurar e correr atrás, né? É, exatamente. Só que na época, a grande dificuldade era justamente isso aí, cara. Você vê um computador numa casa, um computador doméstico, né? Exatamente. Era difícil mesmo. Pelo menos pra gente. Eduardo não, difícil, aí ganhou um Pense Bem em 2014, né, Eduardo? Cara, eu nem tive um Pense Bem até hoje. Frustração, hein? Eu penso bem até hoje. Frustração, ah, okay, frustração. Ok, então, senhor K, vai, tem a palavra aí, fala aí. Senhor K é do outro canal. Opa, caraca! Opa! Que é verdade, ó, falou essa, senhor K. Essa vai pro off-topic aí, ó. Aí. Senhor A. Bom, eu já peguei mais. Fui mais familiarizado com os bate-papos mesmos de grandes provedores, né? Sim. Bate-papo da UOL. O da AOL eu não cheguei a usar, apesar de ter recebido 1 milhão daqueles CDs. Ah, é, mas pela dificuldade, eu recebi os CDs, mas como não tinha computador em casa, né? Sempre usei nas famosas LAN House ou no computador de serviço. Aí era realmente bate-papo, sala de bate-papo ou, na época, o ICQ. A sala de bate-papo tinha grande curiosidade de ser aquela característica de salas dividida por temas, né? Sim. E aí você sempre imagina onde que a galera ia parar e qual sala que o cara ia parar. Putaria, né, cara? Putaria sempre. Normal. Tinha por cidade, idade. Cara, mas aquilo nunca funcionava. Nunca funcionava. Era melhor sair direto na sala de... É. Sexo e tal. Putaria, porque realmente, se você fosse procurar por idade na cidade, você era ignorado veementemente. É, yeah, pior. Cara, mas eu tive sorte numa vez nesse esquema aí da UOL, cara. É? É, tive sorte. Conheci uma moça aí. Ó! Oh, é. Olha! Oh, tá casado rendeu, com ela hoje? Rendeu algum fruto aí. Tá casado com ela? Ah, não, né, cara? Ah, então teve sorte mesmo. Então... Malandro. Ai, ai, ai, segue, será? No ICQ, por exemplo, eu tive uma situação muito curiosa. É, essa apesar de parecer a famosa desculpa de quem tá na internet... Mas aconteceu com um amigo meu. Na verdade, não aconteceu com ele, porque a gente que direcionou pra acontecer com ele. Não, pera aí. Vai contar uma história de algo que aconteceu com um amigo seu? Não, mais ou menos. Não foi... Não é história... A história tá, não bom. É só dele. Nós somos protagonistas da história também. Ah, ok. Menos mal. Vai dizer que... Não, pera aí que eu vou contar uma história que aconteceu com um amigo de um amigo aqui. Não, na verdade, ele foi a vítima da história. Ah, tá bom. A história é o seguinte. Tava eu e mais um no ICQ... Eu não lembro agora realmente como o ICQ funcionava. Eu sei que a gente usava. Mas ele tinha umas características, por exemplo, de procura de usuário. Acho a única coisa que eu sei do ICQ é que tinha número, cada usuário tinha um número. Isso, mas eu acho que você conseguia filtrar, se não me engano, tinha uma busca, você conseguia filtrar... Tinha mesmo, você conseguia filtrar um monte de coisa ali. Inclusive sexo, algumas coisas assim, entendeu? Aí, por exemplo, ficava fácil de você achar uma pessoa de uma determinada região, uma determinada idade, daquele sexo. E nessa pesquisa a gente chegou numa moça e da conversa vai, conversa vem. E era muito comum na época você partir do ICQ para o MSN. Porque já tinha saído o MSN, você usava o ICQ como uma ferramenta de busca e depois... Se a pessoa permitisse, se adicionava e ia pro MSN, onde você tinha uma liberdade maior. É, os bate-papos eram assim também. Troca de foto, troca de imagem. Acho que na época nem era tão comum a webcam. Não sei se ainda não tinha a função de webcam. Aí conhecemos uma pessoa, eu e mais um. Conhecemos uma pessoa, aí manda uma foto. Na hora que chegou a foto, era aquela beldade. Aquele estrago da natureza. Aí olhamos um pro outro e falamos assim, ixi, não dá pra encarar. Não dá mesmo. Vamos sacanear o Cristiano? Vamos. Aí viramos pro Cristiano, a gente conheceu uma menina aqui, tá solteira, como é que você tá? Ah, sim, como é que é? Como é que ela é? Cara, ela é bonita pra caramba. Tá bonita? Toma foto dela aí. Como é que vocês estão apresentando assim? Não pode mandar uma foto de cara. Como é que vocês estão me apresentando ela assim? Não, só porque o que acontece? Eu tô com fulana, o Léo tá com a ciclana, tá todo mundo comprometido. Ah, então manda ela aí pra mim. Não, o MSN dela é esse aqui. Que sacanagem. Passamos o MSN, o cara adicionou. Ainda pra ser mais bem mal ainda, falamos o seguinte, ó, não pede foto de cara não, vai assustar a menina e tal. Vai respeitando um pouco, vai devagar. Aí o cara conversa, e por fim ele consegue trocar a bendita foto com a menina. Acho que ele desligou o cabo do computador, da internet e da tomada e veio na sala da gente xingando igual um bravo, macho, igual uma franga. Pô, Cara, mas como é que vocês fazem isso comigo? O que foi? Aí era aquele golpe do inocente, né? O que aconteceu? Ah, porque eu tava conversando lá com a menina e de repente eu pedi uma foto. Falei assim, ah, mas você pediu foto muito rápido. Muito rápido não, já tem quase uma semana. Quando chegou a foto, ela é uma senhora já e isso meu e aquilo, Deus. Aquilo outro. E o cara ficou bravo, mais bravo. Que sacanagem que vocês fizeram com o cara, pra que isso? Também, vocês são amigos de quem, hein? Da onça, né? Oh. Não é, cara? Mas uma coisa bem curiosa do ICQ era essa função. Porque eu acho que até pela inocência da própria internet na época, né? Permitiu uma busca, cara, que assim, você chegava muito mais fácil a pessoas do que durante um bom tempo. Até, eu acho que até do que hoje era mais fácil esse garimpo de informação do que é hoje. É, eu não conheci esse aqui, nem o Mirk, nem nada, mas eu me lembro que o bate-papo mais antigo que eu conheci foi o do BOL, na época. Nossa, lembrei também. Que era no navegador, né, direto no navegador. O BOL, que depois foi comprado pela UOL, né, uhum. Tanto que já incorporou, né, quem ainda tem e-mail do BOL é referente vai lá no UOL lá pra pegar. E eu lembro que era esse tipo de bate-papo que eu usava na época. Mas eu usei bem no começo, assim, quando eu comprei computador. Eu acho que nos inícios dos anos 2000, quando eu tive o meu primeiro computador, aí tinha... Eu comecei pelo BOL. Mas eu não lembro como é que era a interface nem nada. Eu sei que era bate-papo normal. Eu usei bastante mesmo. Apesar de ser diferente, plataformas diferentes, mas o bate-papo era aquele bate-papo padrão de site, Sim. De site provedor, né? Era isso, salas, era meio padrão, salas, isso. Etc. Isso. O que eu usei bastante mesmo na época era o bate-papo do Terra, no início dos anos 2000 ali, Terra, usei bastante. O Terra ficou famoso, né, como alternativa ao do UOL, inclusive. Isso, as pessoas ficavam nessa, né, ficavam no Terra e no UOL, Mas agora que eu lembrei desse negócio de bate-papo, o Spider falou aí que conheceu alguém da internet. E tu, Eduardo? Cara, eu também cheguei... Na verdade, eu conheci muita gente, assim, por conta do MSN, saca? Aham. Uh-huh. Porque quando eu mudei pra São João do Rio, eu mudei em 2005. Sim. Então eu conhecia lá só, tipo, parente e coisa e tal. Não conhecia gente da cidade mesmo. Então eu mudei pra lá, cara, tipo... Não tinha amizade, não tinha ninguém pra conversar, não tinha nada pra fazer. Tá, mas assim, Eduardo, o MSN, diferente desses outros bate-papos que a gente falou, o MSN, eles não tinham salas de bate-papo. Ele era um message, onde tu tinha que adicionar a pessoa pra conversar com ela. O Mirk e o ECQ, eu não tenho certeza, mas esses bate-papo do UOL, do BOL, do Terra, tinham salas de bate-papo onde tu entrava, conhecia as pessoas e aí tu pegava o e-mail pra falar no MSN, por exemplo, entendeu? Sim. Esses bate-papos tu não fazia. Como é que tu adicionava as pessoas no MSN? Passava na rua, a pessoa, me dá até MSN? Não. Era um que passava... Entendeu? Tipo, quando eu comecei a trabalhar, meu patrão falou, você gosta de jogo, desses negócios aí, vou te passar o MSN de um aluno aqui que gosta desses negócios também. Aí comecei a conversar com ele, que me passou de outra galera, e foi passando assim. Ah, entendi. E tal. Ah, fala com o Eduardo aqui. Ah, boa. Nunca imaginei passar MSN de mão em mão, de boca em boca, mas... É, mas eu acho que o MSN no começo lá, e aí eu não sei, talvez o senhor lembre, ele tinha também uma busca, né? Não. Eu acho que ele não tinha. Não. Busca eu acho que não. Tanto que era muito comum isso que aconteceu com a gente, até a brincadeira que a gente fez com o nosso amigo, e dos bate-papos. Você ia ou pro ICQ ou pro bate-papo, isso. E conseguia porque o ICQ, exatamente. Se não me engano, era só chat mesmo, entendeu? Ah. Não, o ICQ você precisava adicionar a pessoa também, mas você podia mandar uma mensagem sem adicionar. Sim. Mas eu falo assim, depois que você conseguiu, aí você ia pra pessoa e falou assim, você tem MSN? Era isso, era no ICQ e nas salas de bate-papo. Isso, exatamente, essa é a diferença, os messengers... Tu teria que adicionar a pessoa pra conversar com ela. E nos bate-papos é onde a gente conseguia os endereços pra adicionar nos messages, que era o que a gente fazia. Pelo menos eu fazia isso. É, não, isso aí também falava de acontecer também. Mas... Ah, então tu conheceu, cara, alguém. Mas eu digo, não, quando já eu digo alguém. Muita gente, mas não assim, diretamente do bate-papo. tipo assim, no bate-papo mesmo, marcou, tá, mas de encontrar alguém, e tal. O alguém que eu falei, tu não entendeu, Eduardo. Eu tô falando que colheu os mesmos frutos que nem a pessoa que o Spider colheu ali. Conheceu. Ah, não. Nessas circunstâncias armadilhescas assim, não. é tenso, né, cara? E aí, eu tô falando aqui de uma história que deu certo, né? Olha, mas teve só algumas que deu errado, né? Ah, não. A gente quer saber as que deu errado. Fala aí, Spider. Conheceu alguém, será? Como é que é? Conheceu alguém aí dos bate-papos? Ixi, conheci. Olha. Vou soltar duas aqui. Olha aí, pode ser intercalada, depois você edita essa parte aí. Beleza. Uma foi justamente nesse esquema de ICQ. Eu conhecia... Eu tava indo trabalhar numa cidade, é por isso que eu lembro que o ICQ tinha essas ferramentas. Eu tava indo trabalhar numa determinada cidade e fiz uma busca naquela cidade. Aí cheguei numa determinada guria lá. Aí conheci a guria no ICQ, conversei um pouco no ICQ, consegui conversar no MSN e aí marquei um dia de ir na casa dela. Eu lembro que a menina virou pra mim e falou que gostava muito de determinada banda e eu tinha um CD dessa determinada banda na época. Era, não sei se a galera vai conhecer ou se alguém vai conhecer, a banda Santa Esmeralda. Não conheço. Depois pesquise. Nunca ouvi falar. Ah, é legal. Pra quem gosta de coisa antiga, é legal. Mas ela fez um milagre, pelo menos. Não fez. Ela me sacaneou. Aí eu fui levar. Ou ela te protegeu, né? Devia ter protegido mais. Eu sei que eu cheguei lá pra entregar o CD e já foi aquela surpresa. Não era bem aquilo que eu esperava, entendeu? Eita! Não era assim uma... Brastemp. Era quase uma lavadora Brastemp. Caraca! Um bloco. Assim, meu Deus, aí sempre fui meio bárbaro, eu falei assim, já tô aqui, vamos à luta, né? Caraca, cara, mas, assim, uma coragem. O problema não era esse, não. O problema... Bárbaro não, né? Era cavaleiro, né? Ficar matando os dragão. É, por aí. Não viking. É, cara? Seguidor de São Jorge. É quase um viking. Um viking! Meu Deus do céu. Mas o problema viking não era porque, esse. Viking por quê? Ficava convidando os colegas pra participar? Não chega tanto, não. É porque o viking na mitologia nórdica tem muito dragão também, né? Ah, é? Não sei. E vikings são guerreiros, né, velho? Vivem pela guerra, o cara vivia pra pegar dragão. Não tem medo, não. Mas o grande problema da história não era o fato dela ser feia ou bonita. O problema é que ela era completamente desesperada, cara. Você imagina uma pessoa que tava, como se diz algumas gírias, catando papel na ventania. Matando porco espinhabejo, jacaré beliscão, entendeu? Aí o que acontece? Eu, num papo vai, papo vem, a gente conversou, saiu pra comer uma pizza, um negócio assim e tal. Aí ela, você volta aqui algum dia? Eu falei assim, volto, claro. Aí, em vez de ficar quieto, né? Volto. Aí o dia que eu voltei, cara, essa menina morava sozinha na cidade, que era uma cidade universitária, aí ela morava sozinha e tinha um apartamento, uma casa alugada, não sei, tipo uma kitnet. Era a parte de baixo tinha uma cozinha, a parte de cima tinha um quarto. Na hora que eu cheguei lá no quarto, tinha salpicado rosas, pétalas de rosas no quarto e na cama inteira. Eu olhei aqui e falei, vixi, que merda que eu fui arrumar. Mas aí eu consegui depois me desvencilhar dessa história aí e acabei me dando bem, né, entre aspas, né? Assim, eu tive que encarar, mas assim, pelo menos depois foi fácil de sair fora, cara. Porque assim, meu medo foi, minha preocupação não foi de ter ficado com uma pessoa feia ou bonita, longe disso. Minha preocupação foi, ela era completamente desesperada, entendeu? Ou seja, você tava com medo dela encarnar depois. Isso. Não, agora eu vou contar a parte X da história, que eu não sei nem se é engraçado ou triste. Um dia, quer dizer, foram poucos dias, assim, isso aí foram menos de uma semana de conversa e tal, não foi um negócio duradouro, não. Eu brinquei com ela assim, eu sempre tive mania de brincar, algumas brincadeiras, brinquei assim, ah, mas o que foi? Você não tomou seu remédio hoje? Eu não sei se vocês conhecem essa sim, gíria. Sim. Ela falou assim, como é que você sabe? Como é que eu sei o quê? Não, como é que você sabe que eu não tomei meu remédio? É porque eu tive um probleminha, não consegui ir lá comprar. Então, não entendi como assim. Não, porque realmente eu fui num psiquiatra e eu tomo um remédio controlado, x. E eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fiquei com medo. Mas eu acho que aí talvez foi que realmente, talvez, igual brincaram aí atrás, que me livrou. A Santa Esmeralda deve ter me livrado, sei lá. Porque cara, deu medo, foi... cara. Na hora que eu brinquei, que ela falou sério, mas muito sério, como é que você sabe que eu não tomei um remédio? Aí eu fiquei com medo. Aí pronto. Que tiro certeiro, hein? Vai que, né? Tá, viu, viu como a santa protegeu, cara? Oh. É, cara. Bom, e aí, Spy, tem alguma história de alguém que conheceu aí? Não. Ah, história muito engraçada não tem, mas eu lembro de uma aqui que eu lembrei, eu tava fazendo a reflexão aqui, mas é, tinha uma vez, cara, que assim, tava numa situação meio, uma época mais triste, não sei o que, e tava conversando. Tava meio carente. É, daí eu falei, ah, vamos ver aqui o que a gente acontece. Vou aqui, ficar petitio. Achei no tal do bate-papo UOL, migrei pro ICQ, continuei a conversar e tal. E daí, ah, vamos se encontrar um dia aí, né, pra gente, sei lá, comer alguma coisa, no cinema, sei lá, vamos se encontrar de tarde e tal. Tá bom, então vamos. Cara, daí, tipo, não tinha rolado compartilhamento de fotos ainda, né? Tipo, não tinha rolado nada, tava totalmente, cara, no escuro, na neblina e na tempestade. Era só chat, deu caraca, né, cara? Vamos em frente, né, cara? Mas aí, cara, o que aconteceu? A menina passou como que ela ia estar vestida, como que era o cabelo dela, tudo mais, e eu passei o meu perfil, né, cara? Só que eu, espertamente, né, escondi um ou outro detalhe, né, cara? Pra eu poder chegar lá e entender se valia a pena ou não valia a pena, né? E detalhe importante é que quando eu cheguei lá, não valia a pena. Só que eu olhei de longe, né? Eu cheguei, tipo, em vez de chegar no lugar que a gente marcou, eu cheguei num outro lugar, né? Tipo, eu fiquei de canto de olho, assim, né? Pra ver, ah, será que é, será que não é? E aí eu consegui identificar que era, cara. E assim, acredite, cara, ela não era feia. Ela era lazarenta de feia. Que isso? Não, cara, ela, sério, tipo... Tá, mas não, o que tem dá. Que é feia, cara? As pessoas não. Feias são boas pessoas. Tudo bem, não. Tudo bem que ela era uma pessoa, mas eu não tava disposto a... Descobrir. É. Não quero saber. E outra, na internet, vocês vão saber disso, mas naquele período nefasto que a gente passou, as pessoas mentiam demais, né? Então, pô, era comum você receber foto de uma pessoa, chegava na hora, não era. Era comum você, a pessoa falava que estudava não sei aonde e não estudava porcaria nenhuma, entendeu? E por aí vai, a lista de mentiras ia embora. Até hoje em dia, no tal do Tinder aí, a galera vem falando que tem umas histórias aí que não é verdade. Imagina naquela época que pra mandar uma foto por 56k demorava uma vida. Cara, eu não sei hoje, eu não sei hoje que faz tempo que eu não uso, mas na época até as webcams mentiam. Mentiam? Mentiam. Ah, você via as pessoas colocavam a culpa na resolução, né? É, eu não sei se a resolução tinha tanta culpa assim, mas eu já aconteceu comigo. Eu vi uma pessoa na webcam, na hora que eu fui ver pessoalmente, eu falei, caramba, vou ter que vender aquela webcam ou trocar, tá com defeito. Não é, cara? Que aborto que é esse negócio aí? Mas hoje em dia as webcams são um pouquinho melhor, né? Hoje não dá mais pra ter desculpa desse tipo, né? Mas você sabe que eu não tinha esse instinto do senhor aí, do tipo, já que eu tô aqui, vamos em frente, entendeu? Não, nessa hora, cara, era saída estratégica, covardona pela direita, cara, leão da montanha. Era isso aí, não tinha como, cara. Porque muita gente, e depois conversando mais, eu entendia. Muitas das mulheres jogavam na estatística, entendeu? Elas iam lá, marcavam, e muita gente tinha esse espírito viking aí do senhor A, que era assim, ah, já tô aqui, entendeu? Então ela jogava na estatística, cara. Não, tipo, vou perder alguém... viagem. É, alguém vai, entendeu? O seu gar investiu ainda. É, que o problema dele, ele falou assim, ela perguntou, você vai voltar um dia? Ele falou, eu volto um dia. Ele devia ter falado dia de São Nunca. É. Né? A verdade é essa. Ele foi valente, isso, cara. Ele tem a minha admiração já sem... já de cara, já. Se fosse, se tivesse sido só uma vez, tava bom. Mas teve outras vezes. Ah, cara. Não. Daí... É insistir no erro, né? Tinha um ditado que dizia o seguinte: quem come de tudo tá sempre mastigando. Agora, assim, será que isso é uma coisa boa? Uai, não. Fome não passa. É. Mas engorda, dá colesterol, esse tipo de problema. Algum problema dá. Algum problema é a qualidade da comida, né? Exatamente. Isso que é o problema. Algo de ruim tira disso, né? Bom, eu não vou ficar de fora das histórias de encontros aí, né? Eu também já tive encontros aí com pessoas que eu conheci aí pela internet. Se eu não me engano, uma pessoa eu conheci na internet e a outra foi naqueles antigos bate-papos de telefone, se vocês lembram disso. Tele amigos. Não tinha na cidade. Caraca, diz que amizade que tinha essa parada? Meu Deus. Nossa, isso é mega antigo também. É, mas isso existe até hoje, hein? Existe, existe. É. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa que até a gente ficou amigo durante um tempo. Não lembro quanto tempo a gente. Eu ia na casa dela. Na época, eu tinha bicicleta na época. E só que ela era meia grandinha, não dava pra carregar na bicicleta. Caraca, só as histórias de bloco mesmo. A minha bicicleta era barra forte, mas não era tão forte. Forte é uma coisa, valente é outra, né? É, isso aí. Agora só me lembra uma coisa, esse bate-papo, esse disque amigos, era fixo ou era celular? Não, era na época tu podia ligar de fixo, que era, consumia um pulso. Nossa, nem lembro disso. E tem uma historinha paralela aí, Tim Blue, bem rapidinho. Esse negócio custava caro pra caramba. Tanto que nas empresas... Não, se tu usasse pulso, não. É se tu ligar em horário comercial, uma ligação normal. Mas não, aí se tu ligasse não era por pulso. em horários, tipo, depois das 10 da noite, era que nem internet, era um pulso. Ah. Que nem internet de escada, tá ligado? Então a gente esperava sábado e domingo o dia todo, né? Era um pulso só, então tu podia ligar o dia todo. Me lembro de ter ficado várias tardes ligado nisso daí, ligando na casa de um colega que eu cuidava pra ele quando ele ia pra praia. E viajar e ficava na casa dele cuidando e ficava no telefone entre amigos o dia todo. Isso lá no final da década de 90. Caramba. Era legal. Cara, vou fazer uma parte aqui agora. Isso é uma história que dá outro podcast. Ah, é? Eu falo assim, porque já aconteceu também diversas vezes comigo de... Ah, nós vamos viajar, tem como você tomar conta da casa pra gente? Isso realmente dá história também. Mas fica nos messengers. É. Bom, então eu vou falar lá da história da moça lá que eu conheci lá pelos chats. Eu não lembro se foi no chat do UOL ou do Terra. Não lembro agora. Isso já tem mais de quase 15 anos, se não me engano. Enfim, aí a moça, porque não sei o que, ela era de uma outra cidade perto aqui da minha, coisa tal, uma cidade vizinha, coisa tal. Aí eu peguei, ela falou, vamos tal lugar assim, eu vou estar te esperando em tal lugar. Aí eu, aí eu fui até lá. Tô passando pela rua assim, eu olho assim, e ela levanta o pescoço. Sabe quando tu vê que uma pessoa tá esperando outra? Tu olha pra ela assim, ela dá uma levantadinha na cabeça assim, pra ver se te reconhece. Ela de rosto não era bonito, mas ela esqueceu de mostrar o resto. Nossa senhora. Famosa enganação, né? É, famosa só o perfil do rostinho, assim, sabe? Tipo gente que tira foto do olho, né? Tinha isso na época, né? É, tinha bastante. Barbaridade. Eu também, eu não sou nenhum, né, Brad Pitt, nem qualquer outra pessoa, né, super ultra gostosona, malhadona e coisa e tal. Mas não sei se eu fiz uma boa ação pra ela ou se ela fez uma boa ação pra mim de não ter chamado. Sei que eu passei olhando assim, dei minha volta e eu... fui embora. Foi embora. Até onde eu me lembro foi só essa vez aí. Eu lembro do Messenger do Yahoo. Alguém lembra? Alguém usou esse? Eu usei um tempo, cara. Eu cheguei a testar ele, mas não. Acho que eu tinha uns dois contatos só nele. Testei e nunca mais usei. A verdade é que ele não popularizou. Pelo menos não na região aqui. Não popularizou. Eu tinha contatos também, cheguei a usar, cheguei a fazer perfil. Até pouco tempo ele tinha uma questão lá de fazer um bonequinho, um avatarzinho. Isso. Eu tinha um avatar dele, mas assim, contatos era igual... Na época não tinha avatar, na época eu usava 2000 e alguma coisinha ali. Não, eu falo assim, eu tenho ele desde as antigas, aí depois veio a questão do avatar, não lembro quando, mas contato mesmo, que é bom, foi raríssimo. O que eu lembro do MSN, o Messenger do Yahoo, era legal porque ele tinha a questão do chat particular ali e ele também tinha salas de bate-papo. Assim como a gente estava mencionando antes, né? Então ele era o diferencial, tipo, do MSN que já tinha na época, quando eu usava. E ali tu tinha salas que tu podia entrar por região, de amizade, namoro, enfim. E dali a gente colhia bastante gente para conversar. Eu me lembro que em 2004 eu conheci uma pessoa no Messenger do Yahoo. Ela era professora de português lá de Pernambuco. Olha só, ela era conhecida do nosso amigo Felipe Zui, ó. Então a gente ficava conversando e coisa e tal, e eu ficava falando aquelas coisas ali no MSN, e eu me lembro, no Messenger, eu me lembro que ela falou uma vez, ela falou assim pra mim, nossa, Como você sabe bem como usar as palavras, e eu, como não sou um grande conhecedor da língua portuguesa, né, principalmente para digitar, eu disse assim para ela, ainda bem, mas uma pena que eu não sei muito bem como escrevê-las. Imagina eu, né, com a minha grafia terrível, né, falando com uma professora de português. Eu ficava assim, 2 horas pra responder, porque eu tinha que ir no Google pesquisar como é que é. Caraca, que estresse, você tinha que estar se preparando pra escrever. É. Caraca. Só sei que é o seguinte, ela ficou de vir aqui pro Rio Grande do Sul, não lembro que quando, mas isso é em 2004, 2003, acho, 2003. Deixa eu ver. É, 2003. Ela ficou de vir pra cá em 2003. Aí eu conheci outra pessoa e nunca mais falei com ela. Aí casei por aqui e não sei que fim ela levou, enfim. Mas o Message do Yahoo era muito legal, eu me lembro que eu tinha um grupo, um diferencial do grupo do Message do Yahoo é que dava pra fazer conferências de chamada, assim, de som, de áudio, de vídeo eu não lembro, mas de áudio eu sei que dava. Então ficava o pessoal todo conversando por microfone, e no MSN não tinha isso na época. Yahoo já tinha. E eu lembro que tinha um colega meu da empresa, que ele tinha um grupo que eles ficavam conversando de assuntos gerais. Às vezes eles conversavam sobre... era tipo... Olha só. Se vocês parar pra pensar que isso que eles faziam na época podia se tornar podcast, quando ainda nem existia podcast, entendeu? Porque isso lá no início de 2002, 2001. Quanta coisa boa esse pessoal poderia contribuir. E eles se perderam. Hoje em dia não existe mais. Eles conversavam sobre abdução, extraterrestre, discoador, demônios, fantasmas, sabe? Tipo o Mundo Freak, o senhor, tá ligado? É o que a gente tem hoje em dia, né? E isso, o Mundo Freak e em vários outros também. Isso mesmo. E eles conversavam sobre isso. Eu me lembro de um cara, de um dos integrantes, conversando sobre um... que ele morava numa casinha no campo, e ele tinha só ele e o cachorro que morava na casa. E aí ele saiu pra rua, viu um ser vermelho, um ser escuro com os olhos vermelhos, e aí o cachorro dele correu pra dentro de casa, se escondeu embaixo da cama, ele foi, entrou pro quarto, se trancou, e o bicho forçava as portas. E o cara falava isso numa naturalidade que a gente, escutando, ficava todo arrepiado, sabe? Pra ele, realmente aquilo era verídico. Não tô dizendo que não é, não tava lá. Mas a gente não tem nada que comprove hoje em dia a existência de demônios, assim, que seja cientificamente comprovado, a igreja comprovou, enfim. Só relatos e pessoas que disseram que viram que, né? E ele, do jeito que ele falava, ele não tinha por que impressionar a gente. Ele não é que nem hoje a gente vai num podcast e a gente inventa, por exemplo, uma história pra causar, pra tornar polêmico, pra ganhar mídia. Ele não, isso, não era público. E aí, então, ele era só entre ele e os amiguinhos dele ali. E ele contou isso, ele contou mais de uma vez. Inclusive, quando entrava alguém novo no grupo, surgiu o assunto e ele contava. E ele não gostava de falar, ele se sentia mal. Ele dizia que às vezes ele nem dormia. Então, né, porra, e saía vários assuntos assim. Eles faziam bolão pra ganhar na Mega Sena. Era muito divertido, cara. Era muito legal. E eu só ficava ali de orelha. Entrava no grupo e só ficava de orelha. Era muito... E esse era o diferencial do Message do Yahoo. Eu gostava bastante. Eu usei muito o Message do Yahoo. E tinha bastante gente, sim, senhora. Não lembro de ser tão pouca gente, não. Pra na verdade, esses serviços de bate-papo, de internet, eles são, por incrível que pareça, eles são regionalizados. Você vai numa determinada região... eu falo assim, parece que por uma pessoa conhecer, principalmente nos primórdios da internet, começava muito por alguém, entendeu? Aí o cara que tinha, ele tinha e-mail, não, eu vou fazer um e-mail do Hotmail. Faço pra você também, faço pra você também, faço pra você, faço pra você, e aí você se proliferava. Se o cara usasse o bate-papo do... Porque a gente não tá falando de hoje em dia, que todo mundo tem acesso a tudo, né? É. Era mais meio boca a boca, meio internet. Sim. E aí era muito comum, se na região o que proliferava era o Hotmail era quem bombava. Se na outra era Yahoo que bombava. Eu não sei, eu nunca consegui ver muito. O e-mail Yahoo, sim, o pessoal usou muito. É isso que eu ia falar, senhora. O e-mail do Yahoo, ele era bem popular. Muito, muito popular. E eu acho que o Yahoo quis fazer o Messenger justamente porque estava perdendo o mercado para o Hotmail, né? Porque eu acho que a base do Yahoo sempre foi muito grande, mas de repente começou a não ir tão melhor e o Hotmail começou a subir muito por causa do Messenger também. Eu acho, né? Não sei, minha teoria. Eu ainda tenho o e-mail do Yahoo ativo. Eu também tenho. Só que os meu meus estão... Meu medo é a Hulk, cara. Fala aí, senhora, desculpa. Os meus estão mandando... Eu recebo ainda, mas os meus caem tudo pro Gmail. Eu fiz um esquema pra entrar só no Gmail e pronto. Sim. É, o meu eu tenho meu e-mail aqui. É... Cara, meu e-mail é de 96, pra você ter ideia. 96, 95, por aí. É, o meu é de 2001, acho. E ele vai ficar aqui, cara. O meu de 2005. Eu uso ele. E eu acho o Yahoo um excelente provedor de e-mail, diga-se de passagem. Olha só. Sempre ele teve a frente. Velho. Cara, ele tem os melhores e não tem limite de espaço. Eu tenho a mensagem minha aqui, cara, com 15 anos guardado. Agora acho que foi o Eduardo que citou ali atrás sobre a disputa do Yahoo / Hotmail. É, um pouco fora da questão bate-papo. Foi Spider. Foi Spider, né? Foi. Uhum. Pois é, eu não sei se vocês chegaram a viver isso, apesar de ser um pouquinho fora do assunto bate-papo, mas talvez por conta dessa guerra, eu tive muito problema de enviar e-mail de um pro outro e não receber. Olha só, nunca passei por isso. Hotmail, teve uma época que era assim, era batata, o cara virava pra você e falava assim, ah, te mandei um e-mail, você não recebeu, não? Não. Você mandou de qual? Ah, do meu arroba Hotmail, e o meu era Yahoo. Não recebia. Tinha uns problemas mesmo, senhorá. Teve umas épocas que teve uns problemas aí de distribuição de e-mail e tudo mais. Olha só. Realmente ocorreu, assim. Aí eu obrigava o cara a fazer do mesmo. Que é, não, eu não lembro se era exatamente entre Yahoo e Hotmail. Não, mas eu vivi Yahoo e Hotmail, com certeza absoluta. Ah, é, então, eu lembro que teve esse período aí, sim mesmo. Foi complicado mesmo. Olha só, é bem típico, acho que Microsoft isso aí, hein? É bem a carinha da Microsoft. O cara faz um Hotmail. É bem a carinha da Microsoft. Bom, gente, então vamos passar aqui para o MSN. Eu acho que MSN aí todo mundo já usou, né? Com certeza. Com certeza. Eduardo, me diz aí, Eduardo, o que, que tu lembra do MSN, Eduardo? Cara, MSN eu usava demais, cara. No começo eu não tinha PC quando eu mudei pra São João, que é a época que eu usava muito MSN. Quer dizer que tu já tem PC? O... Da Xuxa, mas tem. É. o PC da Xuxa, mas tá valendo. É, naquela época, então, eu comecei a trabalhar lá em São João dando aula de informática. Então eu usava o PC lá no meu serviço e ficava lá, tinha internet lá liberada e tal. Então eu ficava usando lá o MSN lá, tranquilo. Cara, e... Era, o negócio era viciante, saca? Era igual droga, assim. Você começava a usar o MSN e você não parava, saca? Quando eu coloquei ele em casa, assim, tinha internet em casa, virava madrugada conversando pelo MSN. E tipo assim, gente, que eu ia na casa da pessoa ali, assim, trocava ideia e tudo, chegava em casa, entrava no MSN e ficava lá conversando, velho. Ah, não, eu nunca conversei no MSN na época das antigas com alguém que eu conhecia. Conversava muito, cara, com o nego que eu conhecia. A gente, tipo aí assim... Aí não tem graça. Cara, por incrível que pareça, tipo... Hora que a gente tava junto era uma coisa. Hora que a gente separava e ia conversar no MSN era outra coisa diferente. Saca? Era como se a pessoa mudasse, não sei. Se libertasse. Ai, ai, ai. Falou, viu, Cartaclou? Mas é, sei lá, cara, era diferente. E eu lembro que o MSN tinha uns negócios muito bacanas de você mandar. Né, na época surgiram os emoticons. Então era muito diferente você mandar emoticon pra pessoa pra você simular lá o que você tava falando. É, e isso no começo, quando surgiu, era legal. Mas depois isso virou uma praga, porque a gente botava automático. Quem é que nunca programou os emoticons pra aparecer automaticamente aí? Ah, é, e colocava palavras, negócios, pra pessoa mandar pra uma frase, era 50 emoticons na isso frase. Aí. Tu programava amor ali, né? Aparecia o coraçãozinho. Aí tu ia digitar lá, pá, um emoji no meio da frase. Puta, que raiva isso. Você recebia uma mensagem, você não sabia se era uma mensagem ou uma criptografia. Isso. E aí, às vezes, saía um troço no meio da frase que não tinha nada a ver, por causa que já tava programado. Quando tivesse aquelas duas letras ali, aparece tal emoji. Ah. Mas eu tô aqui pensando uma coisa aqui, o Edu... Edu, você me confirma aí se eu não ouvi errado. Você falou que, às vezes, conversava com a pessoa o dia inteiro, mas... A melhor conversa era quando você tava no MSN? Era, cara. Era? Então ninguém pode brigar comigo aqui porque eu sou taxado de antissocial, né, cara? O Edu é o antissocial, ele só fala com as pessoas via internet, então. É isso aí, então. Cara, é só um parênteses, Edu. Tô brincando. Eu vou dizer que é mais ou menos assim, velho. Olha só. Então eu vou, no dia do teu casamento, Eduardo, eu vou aparecer via online lá, não vou pessoalmente. Não, você vai morrer se isso acontecer, cara. Eu jogo bomba na Skype, sua casa. Bota o smartphone com o meu rostinho ali aparecendo e é assim. Se eu for pessoalmente, tu vai ser outra pessoa. Bomba aí na sua casa se você fizer uma coisa dessa. Manda um avatar, né? Tipo assim. Isso mesmo. mas uma outra coisa legal que eu lembro do MSN era a maneira de chamar atenção. Quem nunca tremeu a tela de alguém? Nossa, isso enchia o saco, velho. Mas ele tinha uma coisa, né? O próprio MSN tinha consciência de que isso era chato, que ele limitava, tinha um limite isso. De via se podia usar. Isso mesmo. Ele limitou, né? Só pode usar depois de tantos... Tinha você gente que era... Não, você recém chamou a atenção do fulano. Não, e tinha gente que era psicopata pra conversar, a pessoa era assim, pá, pá, pá, pá, pá, enter, chamava atenção. Saca, eu não esperava nem você ler o que a pessoa escreveu, ela já mandava e já chamava atenção, tipo assim, mas... olha e responde. Mas isso a gente sofre hoje com o WhatsApp, né? Pelo menos, tem gente que sofre, né? Eu não sofro, mas tem muita gente que sofre com o enviado e com o lido, entendeu? É, mas ali hoje em dia é só a questão da atenção. E pior, né, Spider, o teu tá desativado, né? O meu tá desativado em tudo, cara. A pessoa não sabe se enviou, se ela leu, se eu vou responder, não sabe nada. Depois me dizer que não é antissocial. Ah, cara, mas é que eu não tenho saco, né, cara, pra ficar com essas coisas aí, tipo... Ah, não, me responda agora. Não, não respondo. Se for urgente, você me liga, né? Bom, conversando. Não tem tempo não, cara. Não tem paciência não. Imagina o Spider no MSN, ô Edu. Não é, cara? Meu Deus. Bom, mas esse tempo aí do MSN, eu usei muito mais esse aqui, né? Esse aqui pra mim era muito melhor do que o MSN, tanto que eu tive certa resistência pra começar a usar o MSN, né? E igual o Eduardo falou, era viciante, né? Porque eu acho que o apelo, vocês vão concordar comigo, acho que o Edu talvez mais, o apelo visual do MSN era melhor, né? O ICQ era uma coisa mais... ok, ele era muito funcional, mas o MSN tinha um apelo visual maior. Sim. A interface era melhor. Cara, eu não sei se foi porque o MSN chegou numa época em que o PC ficou mais acessível por conta de LAN house. Ah, com certeza, com certeza. Sim, também tem visto. Também. Mas o MSN, cara, o negócio dele era que você podia fazer, tipo, conferência. A gente jogava RPG pelo MSN, fazia conferência, você tinha lá... Mas isso aqui fazia tudo isso, Eduardo. Não, então, porque eu não cheguei a ver o ICQ, saca? Eu não conheci ninguém que usava ICQ. Uhum. Saca? Eu acho que a verdade é o seguinte, os produtos eram bem diferentes, né? E o MSN acabou tendo um apelo maior, um apelo comercial, não sei. É a mesma coisa hoje de WhatsApp e Telegram. Por mais que o Telegram seja melhor, quem usa sabe... Oi? É, o próprio Viber, né, também é melhor que o WhatsApp, né? Inclusive. Eu também acho. O Viber é bom mesmo, eu já nossa, sei. O Viber mas é, o Telegram tem Deus. Recursos, cara, que você não acredita que ele tem, assim, coisas fantásticas, entendeu? Olha só, não conheço. Bom, saindo um pouquinho do assunto, só rapidinho. Você tem condição de criar, por exemplo, falou lá atrás, se não me engano, no Spider, pro Mirk, o MSN, o Telegram, você tem condição de criar bots pra ele, entendeu? Olha só. Isso é herdado do Mirk, com certeza. Com certeza. Eu ouvi bastante do Telegram, senhora. Realmente o pessoal fala muito bem. Eu não testei ainda, mas o pessoal fala muito bem do programa. A questão de grupo deles é mais seguro. Depois o Team Blue corta isso aí. Mas a questão de grupo dele é mais seguro, é mais confortável de você usar. Quando você fecha um grupo que você volta, ele tá parado onde você saiu. Se você quiser, você pode ir passando e lendo. Se você quiser, você pode pular. Você pode responder uma pessoa dentro do grupo. Entendeu? Ah, isso é interessante. Vamos contar, eu você, o Eduardo e o Team Blue. O Team Blue fala comigo, aí passou muito tempo. Eu clico na mensagem dele e clico em responder. Aí ele vai ter uma citação. Que, por exemplo, vai saber o que tá me respondendo. Entendeu? Vai se perder no meio da conversa lá. Você pode marcar o usuário com um arroba, alguma coisa, como parecido com Twitter, por exemplo. No Twitter. Ele tem hashtag, tem uma série de coisas. Mas, já que eu já estraguei o papo, onde é que a gente tava mesmo? Não, tá válido, faz parte. E o MSN era mais ou menos assim. Eu tava falando justamente isso, que o MSN e o ICQ, aí teve essa, pode traçar esse paralelo, né? Fazer essa comparação, como se fosse um WhatsApp e um Telegram hoje. O MSN caiu na graça da geral, né? Aí todo mundo migrou pro MSN, todo mundo ficou no MSN muito tempo. Cara, uma coisa, um recurso ótimo que eu lembro que o MSN tinha era o recurso de você estar online mascarado como offline. Isso. O ICQ também tinha isso, Edu. Tinha? Caramba, tinha. Velho. Então, eu acho que isso é meio... não tem novidade nenhuma, não. Mas eu acho que isso é meio padrão, Edu. Será, cara? Eu acho que isso era meio padrão, no Yahoo também tinha. Tinha as carinhas ali do offline, ocupado. O que aconteceu com o MSN foi essa questão de popularidade por conta de recursos mais firula mesmo, entendeu? Eu sei que... acho que o principal, senhora, é porque ele já vinha instalado no Windows. Igual o Internet Explorer. Teve esse apelo também. No Windows, entendeu? Então, aí depois veio o Windows MSN, na verdade era o Windows MSN, né? Depois, era o Windows Messenger. Isso, Windows Messenger. Aí depois virou o MSN, que daí a gente instalava, e depois ainda veio o Plus, né? Mas na verdade era tudo a mesma coisa, só que com evoluções, né? Era tudo a mesma coisa, podia usar a mesma conta, isso. Mas agora me lembra, o Spire talvez vai lembrar melhor, o ICQ, se não me engano, ele tinha só emoticon, não é isso? Ele tinha só emoticon, era a limitação dele, ele não tinha as winks que isso que eu ia lembrar. Aí o MSN... O ICQ parou aí, exatamente aí. Mas, por exemplo, a questão de áudio, né, que o Edu comentou aí de mandar áudio, por exemplo, o ICQ fazia também. Nossa, eu não lembro. Né? É, ele fazia, você podia gravar a mensagem e mandar via áudio, então o ICQ fazia isso. Ah, pois é, mas o MSN veio com a conversa em chamada depois... Mas aí o ICQ parou de evoluir, né? O ICQ largou mão. Quando evoluiu pra esse nível, já o ICQ tinha parado a evolução dele. Eu tava até pesquisando aqui enquanto a gente tava conversando, que era justamente pra lembrar o nome que você acabou de citar, que era os Winks, né? Que aí veio aquela o cara mandando balão de água. Nossa, que saco isso, cara. Vai ser um ódio, cara. É um ódio. O cara peidando, Era um festival, tá? Aí tela começou grava... a decair, né? Aí virou zoeira, né? É, virou zoeira. E tudo no Brasil, a rueragem toma conta, solto, desembolado, né, velho? Você sabe que tinha o Edu, não sei se... Talvez o Edu, que usou mais o MSN, pode responder aí. O ICQ tinha uma coisa muito bacana, que era assim, se você tava offline, as pessoas mandavam mensagem pra você. Quando você conectasse de novo, você ia receber todas as mensagens que chegaram pra você offline. O MSN não fazia isso, né? Fazia? Fazia, os mais Porque novos, eu acho que no começo ele não fazia isso, só depois. Pode ser que no começo não. Que ele começou a fazer. É, então era bem depois. Eu lembro que atualmente, logo em seguida, quando acabou o MSN, foi pro Skype, que eu usei bastante o MSN, inclusive, e ele fazia isso. Se mandasse mensagem offline, ele recebia depois. Isso foi bem depois, porque eu lembro que isso aqui sempre fez isso desde o começo, assim. Mais uma coisa que eu me lembrei agora, quem nunca aqui perguntou pra pessoa do outro lado, você tem can? Não é? Abre a can. Todo mundo. E no MSN tinha essa vantagem, tu sabia se a pessoa tinha can, porque aparecia, né, o ícone da webcam ali, né? Ah, isso. É verdade. Verdade. Nos outros não aparecia. Tinha que perguntar se a pessoa tinha, se ela podia liberar. Tinha uma outra. Tinha duas coisas também que era bem clássico da época. Que uma era o seguinte: teve gente que chegou a ganhar dinheiro com isso. Por incrível que pareça, limpando o histórico. Limpando o histórico? É, porque o MSN ele salvava as conversas numa pasta determinada. Ah, é mesmo, isso. Aí tinha gente isso que se, o cara não. É aquela questão que hoje em dia ainda acontece. É só se apertar o Enter, o Ctrl e o Enter. O cara não sabe fazer isso, entendeu? Aí eu tinha que alguém, ó, você sabe limpar o histórico, né? Mas sei, você me paga que eu limpo lá pro seu histórico. Caraca, sério, Deus. Cara? Sério, cara. Quando eu dava aula de informática, eu fazia uns bicos assim por fora. Cara, a maior parte das coisas que eu fazia era isso. Era ajudar alguém a fazer umas coisas assim, apagar histórico ou... Como histórico de navegação, histórico de... Olha só, cara, olha só. Eu me lembro de uma vez, eu tava escutando um programa de rádio famoso aqui no Rio Grande do Sul, e o carinha bem assim, você quer terminar o seu namoro agora, vai lá no pesquisar do computador e digitar arroba hotmail. Que filha da puta, hein, cara? Ai. Que lazarento, né? Esse é o famoso espírito de porco via rádio. O cara caía direto no histórico do MSN. Nossa senhora, cara, que loucura. Cara, na época isso deu bom. Ah, todo mundo aí já deve ter se ferrado alguma vez por causa do histórico. Não, né? Eu não. Eu também não. Nunca. Eu não. Conheci bastante gente que se ferrou por causa do histórico. Eu já comecei a mexer aprendendo a limpar o histórico. Começou certo. E uma vez teve uma confusão com uma ex-namorada minha, assim, mas foi só confusão. Depois esclareceu. O negócio é não deixar rastros. Eu vi gente acabar casamento, vi gente acabar namoro, casamento. Hoje não mudou muito vezes, pra hoje em várias. Dia, né? Não mudou muito pra hoje em dia. Né? Nossa, hoje só mudou a ferramenta, né? Hoje já é normal. Você já mudou a ferramenta só. É, só mudou a ferramenta. Na verdade, tem gente, inclusive, eu defendo esse ponto, por exemplo. Tem gente que acha que, não, mas a internet veio pra causar um mal à sociedade. Hoje em dia ouve-se menos isso, mas eu... Creio que o Spire também deve ter ouvido muito isso. Nossa, a internet é terrível porque as pessoas se tornam isso, se tornam aquilo. Na verdade, é o mesmo caráter do ser humano, só que levado para outra mídia. É, só muda. É, cara, só muda. O que a internet fez foi simplesmente mostrar o que já vinha acontecendo. Que antes era um fato isolado, agora é... Tipo, é público. É público, é, justamente. É, mas igual o senhor aí falou, cara, a gente ouvia muito isso naquele período, assim. Era quase uma seita, né, que falava isso. Não, é justamente por isso, a pessoa não via aquilo ali, tipo assim, ah, não sei o quê. Tipo, não via que dentro da própria casa acontecia as coisas. Na internet ela via que acontecia com um monte de gente. Saca? Ah, não, mas a internet é que tá fazendo isso, não sei o quê. E, tipo, já vinha acontecendo de gerações atrás, velho. Saca? É, pois é. E aqui, o pessoal dessa geração culpa a internet. E aí o pessoal dessa geração que começou com a internet culpa, hoje em dia, culpa o Facebook, por exemplo. Na verdade, a gente vai voltar no que o Eduardo falou aí, da natureza humana, né, cara? Sempre vai querer... A galera sempre vai querer arranjar o culpado. A culpa é do Orkut. Nunca vai olhar pra si mesmo, né, cara? Nunca vai olhar pra si mesmo. Justamente. A culpa é do Orkut. O Orkut. Tanto que acabou. Pois, não, mas ainda tem páginas brasileiras aí do Orkut, hein? Meu Deus. Caramba. Procurem aí, orkut.com.br com i aí, ó. Orkut. A melhor página de Orkut que tem é a Pérolas do Orkut. Pérolas do Orkut, era boa. Nossa, e lá tem pérolas, viu? Orkut tinha bate-papo também, né? Tinha não, cara. Tinha bate-papo? Tinha, não tinha? Tinha. Ele trouxe, depois de muito tempo, ele trouxe o mais ou menos o Talk, que depois virou o Hangout. Isso mesmo. O Orkut tinha, assim, o que acontece? Quando começou as sincronizações de todas as contas do Google, todas as funções, aí se você tinha o Talk, o Google já entrava, o Orkut, na hora que você entrava no Orkut, ele já abriu a janelinha lá do Talk. Isso mesmo. E o Talk era um Messenger, né? É, o Talk era um Messenger. Que depois foi substituído pelo Hangout. Exatamente. O Skype entra na nossa. Sim, na nossa o Skype é o sucessor aí de todo esse. O Skype tanto entra que, na verdade, se você tinha uma conta do Hotmail, se bobear, tem gente ainda usando, sem saber, entendeu? Não que seja mais o Hotmail, mas foi incorporado, não, né? É que não deixou de ser uma conta de e-mail do Hotmail, né? Pra se tornar uma conta Microsoft. Né? Eu vou além. O meu e-mail que eu acesso o Skype é o e-mail do Yahoo, pra vocês terem ideia. pra vocês terem ideia do negócio. Olha só. Inception. E o Skype chegou aí, né, desbancou IMSN, desbancou dos outros Message aí que tinha na época, né? E tanto que a Microsoft abriu mão aí do MSN, comprou o Skype e aposentou o MSN, né? Foi, e aí afundou aquela putaria toda, né? Porque o MSN já tava, tinha virado bagunça. O que que acontecia? Pelo menos comigo não, com todo mundo. As empresas começaram a adotar muito esses mensageiros pela questão da facilidade, né? Redução de custo, de ligação e etc. Sim. Aí você colocava o MSN era tiro e queda. Na hora que você instalava, a pessoa que tá conversando há dois dias já tinha um monte de contato pessoal e começava a receber, clique aqui, veja suas fotos, você está sendo traído. O MSN, não sei se vocês lembram, o MSN você recebia muito link estranho. Sim. E a galera que clicava sem dó nem piedade. E o Skype se mostrou seguro porque ele não tinha isso. Não tinha. O Skype durante empresa, muitos anos... Na minha empresa era isso também. Várias vezes os técnicos tinham que ir lá pra arrumar a rede da empresa porque alguém clicava nesses links, veja suas fotos. E o Skype se mostrou bem seguro durante... Enquanto ele não era da Microsoft, ele se mostrou seguro. E com qualidade superior, né, senhora? Vamos falar a verdade. Muito superior. Nossa, impressionante. Enquanto não era da Microsoft. Mas sabe que essa questão de colocar os mensageiros nas empresas, eu tive esse passei por essa fase também, e a discussão é eterna, né? Ok, diminui o custo, facilita e tudo mais, mas como às vezes como no começo não era limitado por empresa, né? Tinha muitos que era o público, né? Você adicionava os endereços internet, não era o endereço interno da empresa. E aí, cara, era só neguinho nessa porra o dia inteiro, cara. O Skype o cara não é, trabalhava, né? Nunca mais. Ainda é, né? Mas é porque hoje o problema tem outras é que agora... soluções. Tem outras soluções, claro, né? Mas, cara, a galera abusava demais, cara. Era absurdo, cara. A gente tinha relatórios de acompanhamento do uso desses negócios lá na empresa, na antiga que eu trabalhei. Cara, era de chorar, cara. Era de chorar. Bom, alguém tem mais algum assunto referente a messages aí? Bom, eu ainda nisso, eu acho que eu acho que não dá pra deixar de citar. A compra do Skype pela Microsoft, pra mim... Ainda uso, mas estragou o Skype, entendeu? O Skype era muito seguro, muito preciso. É. Nossa, o Skype... O que o senhor tá usando agora, será? Pra aí, eu uso muito Skype ainda. Mas o Bill Gates tá ouvindo, vai mandar desligar. É. Mas você usa... Mas é aquela, né, senhora? Você usa porque, infelizmente, não tem outra opção, talvez, né? É o que sobrou no mercado, né, velho? Eu acho... Até temos o Hangout aí do Google. O Hangout ainda é piorzinho do que o Skype ainda. É, ele não tá toda aquela coisa. Cara, assim, ele foi o seguinte, ele foi lá na frente, ele deu uma corrida, chegou perto e depois, não sei, ele parou. Não sei o que. Tipo, ele chegou antes assim e falou, nossa, eu fiz isso aqui primeiro, mas depois ele não evoluiu o produto. Não fala não chegar, né? Antes, não. Eu falo assim, ele começou com aquele talk, eu não sei se vocês lembram. Sim. Uhum, aí migrou pro Hangout. Aí você falou assim, agora vai. O Hangout, inclusive, faz ligação, mas quem faz uma ligação... Quer dizer, o pessoal até grava podcast, mas o Hangout, por exemplo, do celular, ele é muito ruim, cara. Assim, você chama, a chamada fica... Chama, mas a pessoa não atende, parece que não completa. Você falou aí do chamado do celular. Eu instalei o ICQ um tempo, porque o ICQ meio que voltou. Eu também. Na verdade, ele nunca tinha parado, mas eu instalei o ICQ, testei, cara, e eu gostei na versão celular. Assim. Não sei se você teve essa impressão, senhora. Não, eu tava até falando antes com o Team Blue aí, eu cheguei a baixar também, mas sabe aquele negócio que aconteceu? Tava com aquele saudosismo, o ICQ voltou. Baixei, que chato, vou desinstalar. Tipo, passou o tempo, né? Não é essa impressão que passou o tempo e ok, deixe morto mesmo. Yeah. É, a intenção daquela, pô, era tão legal na minha memória. Isso, exatamente. Eu testei o software funciona, eu fiz chamadas e tudo mais, realmente funcionou bem, mas... Sabe, tipo, cara, você já tem tanta coisa no seu celular. É. Puta vida, cara. Mais eu tô pagando pra não instalar nada no meu. Somos dois. Ah, tá louco. Bom, gente, então vamos entrar aqui no último tópico aqui do nosso podcast. A gente já deu uma breve pincelada aí. Alternativas a esses antigos bate-papos. O que a gente tem hoje? Pelo que eu sei, a gente ainda tem, né, bate-papo do UOL e bate-papo do Terra. Alguém sabe mais alguma coisa, hein? Ixi. Putz, cara, esses dias eu me falaram do bate-papo do UOL e não acreditei, assim, que estava ativo ainda. Sim, tá ativo. E realmente está lá, né? O troço tá funcional ainda. E bomba. É... E bomba? Bomba, cheio de gente. Caraca, cara, esse pessoal não tem nada que fazer na internet mesmo. Na verdade, a gente vive uma realidade, nós aqui, por exemplo, nós quatro e quem está nos ouvindo provavelmente, que a internet é muito acessível a nós e muito fácil, entendeu? Tudo pra gente não é tão novidade. Mas ainda existe uma grande parcela da população que vai em lan house, que sim, usa... Gente... E eu acredito, sim, eu acredito, minha opinião, eu acredito que essas pessoas que estão nesses bate-papos são, na maioria, pessoas da nossa idade pra mais, que não conseguiram se adaptar a essas novas redes sociais de hoje em dia. Ah, também. Pode ser também, também. Tipo, eu também acho que tá junto. Eu concordo bastante com o que o senhor falou aí, eu acho que é esse pessoal que realmente não queimou a fase, né? O pessoal que agora que tá tendo acesso à internet, agora que tá vendo como as coisas funcionam. Eu acho que é bem por aí também. E concordo com você, Tim Blue. Realmente deve ter muita gente lá da nossa cidade. É, com certeza. Com certeza. E alternativas aos mentes, aí alguém tem? No PC? Além do Hangout aí que a gente já falou aí, que já não, né, não é tão bom assim. Não conheço nenhum. É, eu acho que as alternativas hoje, as naturais mesmo, que pegou muito no Brasil aqui. E quando eu falo Brasil, porque eu falei o nome do programa lá fora e a galera, hã? Que programa é esse? É o WhatsApp, né, cara? É, o WhatsApp. Acho que é a alternativa mais natural. E eu falo estranho porque quando na minha penúltima viagem que eu fiz, a gente meio que fez um grupo no WhatsApp, mas muita gente não conhecia o WhatsApp. Na verdade, eu fiquei impressionado. Eu já observei e andei lendo, inclusive, que em outros países, é aquele negócio que eu falei lá atrás, da tendência de por região. Em alguns países o Line é muito popular. Uhum. Em outros o Viber também. Viber. Tem um com W também, agora me fugiu o nome, se não me engano. Ah, depois eu lembro. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu escutei há pouco tempo atrás, agora num podcast sobre redes sociais. Eu não lembro exatamente qual. Não estaria mentindo se eu dissesse de qual podcast é. Mas eles mencionaram o ICQ lá, o Spider, e disseram que nos Estados Unidos é ativo e com força ainda até hoje. Caramba, sério? Sério, se usa muito até hoje, cara, se usa muito. Olha aí, cara, o pessoal não abandonou. Surpreendente, cara. É, pra te ver. Eu tava confundindo por conta do WeCast, mas o nome é justamente o WeChat. Que... Ah, é verdade, tem um pessoal que usa esse aí também. O WeChat? Tem o WeChat. Eu acho que eu já cheguei a ouvir isso, mas não lembro agora da onde. Aqui no Brasil teve umas empresas que lançaram algum ou outro software pra falar, sim, né? Sim, cara, mas nenhum pegou. Acho que nada pegou, né? Nada pegou. Eu tô aberto aqui com o WhatsApp na Google Play. Aí temos o próprio Messenger do Facebook, o Viber, tem um Imochats. Tô saltando alguns, tá? Tem o WeChat, que eu falei, tem o Hangouts. Tem um Messenger que é da Google também. E também é outro que não vai pra frente nem pra trás. Aí mais uma caralhada de trem. Kakao, Kiki, tem o Tango, que o próprio Yahoo Messenger pra celular. O Facebook, eu não sou usuário, né, cara, mas vocês que são, sim, usuários aí do Facebook, tinha um chat, não tinha? Ele tem um Messenger. É, na verdade ele tem, né, o Messenger. Chama Messenger mesmo. É que é difícil incorporar ele e o message do Face ou do Twitter nesses, porque tu tem que... não tem como tu... Não é como antigamente que tu encontrava as pessoas do nada. Até tem grupos no Facebook que tu pode encontrar pessoas e adicionar as pessoas. Então a gente meio que tem que adicionar realmente. E o WhatsApp é mais ou menos a mesma coisa. Ele só substituiu o SMS. Mas com a questão dos grupos, onde tu encontra pessoas que não fazem parte dos teus contatos, tu pode então lá conversar com essas pessoas mesmo... Uhum. Não tendo ela nos contatos. Então ele também faz parte desses bate-papos que a gente tá conversando aqui. É, eu lembrei uma coisa. Você ia falar uma coisa aí, Templo? Acho que eu ia te cortei. Não lembro se você ia falar. Não, eu lembrei uma coisa que aconteceu comigo essa semana passada e entre nós, né? Que pra mim eu acho uma falha muito grande do WhatsApp, que é a questão de você inserir as pessoas no grupo, né? Ah, sim, pois é. Sem a pessoa autorizar. Sem a pessoa autorizar. Então, tipo. E isso é uma coisa que eu acho uma falha muito grande, assim, não sei, pra mim é uma coisa que incomoda. Eu também acho. Coitado do Edu, o Edu tá quieto. É. Eu tava lembrando aqui, tem uma função do Telegram que vai naquilo lá do ICQ, mais ou menos, que é uma função de pesquisa também. É diferente do WhatsApp, que você precisa do número, né, você precisa ter o contato, sim, cadastrado, sim, no celular, ele tem uma pesquisa, porque O WhatsApp, ele é só número, não é isso? Todos concordam? Só o número. Só o número. Só o número. Só o número. No Telegram, você tem usuário e número. Na verdade, o número do celular, se não me engano, é o que menos importa. Ele usa o seu celular para te mandar aquele código de validação. Sim. Ele tá indo à frente já da discussão toda que está acontecendo por causa do número, né? Isso. Exatamente. Isso, as operadoras estão dizendo que o WhatsApp usa o número. Bom, é simples, né? É só trocar pro usuário e é isso aí. Então fácil. Tem usuário e senha. Mas aí com isso o Telegram tem uma pesquisa lá. Por exemplo, se eu for lá e jogar lá TeamBlue, e se o TeamBlue usar Telegram, pode ser que eu ache, entendeu? É, pode ser, mas não vai achar, porque não tem. Aí. Bom, gente, estamos terminando aqui esse cast nostálgico aí sobre bate-papos e messages, né? Foi bem divertido, lembramos coisas lá dos primórdios da internet aí, coisas legais aí, olha só. Quem não lembra disso que a gente conversou hoje, né? Então, vamos começar aqui com as despedidas, certo, Eduardo? Fala, galera, foi um prazer muito grande estar aí revivendo os tempos nostálgicos aí de quando a gente utilizava esses meios aí de bate-papo. Galera mais novinha aí, capaz que nem deve falar, que é isso? Que essas coisas existiam? Mas foi muito bom, galera. Teve bom demais. Brigadão aí, senhora. Valeu pela participação aí. Team Blue Spider. Brigadão, gente. Valeu. Certo. Spider! Beleza, pô, muito bacana o tema aí. Eu confesso que quando eu olhei a pauta eu fiquei meio assim, mas, pô, acho que teve várias histórias bacanas aí, foi bem bacana mesmo, uma nostalgia pesada aí. Negócio que todo mundo usou, né, cara? Em algum momento aí, quem tava na internet usou alguma dessas ferramentas aí. E, pô, bacana também a participação do senhor A aí. Cara, sempre um prazer gravar com vocês, Edu, Team Blue. Pena que o Neilson e o Zu não puderam participar, e o Zupão também, tá preso no trânsito. Mas, enfim... Vamos em frente, isso é nóis. Isso aí que é mal trazer paulista pro cast, né? Olha só. Fica botando o trânsito a culpa de não vir gravar, botar a culpa do trânsito. Pois é. Senhorá, muito obrigado aí por comparecer nessa gravação aí com a gente. Tenha o seu espaço pro seu jabá aí, a palavra é sua. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela interação com o pessoal muito bacana, gosto muito do Machine Cast. Tô em débito com o MachineCast e com vários outros, porque assim, falei com o Team Blue, comento menos que deveria. A gente que produz, vou até deixar um pedido pro pessoal aqui, pros ouvintes do MachineCast. Se você ouve, cara, comenta. Vai lá no site, manda e-mail, o pessoal tem várias formas de contato, né? Comenta aí, porque faz falta pra gente uma interação com os ouvintes. E ao meio a gente tá próximo, né? Exatamente, e também é quando a gente sabe que o trabalho tá bom, tá sendo bem feito, e se a gente tem que melhorar, né, senhora? Exatamente. Quem quiser me achar, eu edito o Conversa Nerd Geek do site culturanerdgeek.com.br. Quem quiser me achar, eu edito lá o Conversa Nerd Geek do culturanerdgeek.com.br. Meu Facebook, para quem quiser achar também, facebook.com/senhor.a.editor. Tá fácil me achar lá. Olha aí. Bom, senhora, muito, muito obrigado por comparecer aí essa noite para gravar com a gente. Foi um prazer novamente recebê-lo, senhor, aí. E espero que o senhor possa voltar outras vezes aí em outros temas também, viu? Foi uma honra. Certo, gente. Então, antes de a gente acabar aqui, um breve recadinho pro pessoal, né? Por favor, aí, como o senhor já falou, vamos, né, adoçar aí, vamos... Comentem lá no site, mandem e-mails pra gente, a gente adora ler e-mails, a gente adora ler comentários. Quem tem sistema do iOS aí, por favor, entre no iTunes lá, deixe o número de estrelas que vocês acham que a gente merece, deixem um comentário lá, isso ajuda demais a divulgação, né? E distribua aí pro seu amigo, mande esse podcast pra um amigo, sabe que o amigo usava MSN, usava ICQ. Compartilhe o post nas suas redes sociais. E assim vocês estão ajudando a gente a poder levar adiante esse projeto aí, certo? Esse podcast. Ok? Eu acho que é isso. Então, gente, muito obrigado e até a próxima viagem no tempo. Fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários e... Gente, será que vai ter off-topic hoje? Essa pergunta, cara, já que o Zu não tá aqui, né? O que você faz essa pergunta, cara? Você sabe que vai ter esse troço, cara? Bom, se eles ouvirem a vinheta, vai ter, né? Certo, gente. Tchau. Até mais. Watch your man. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Pessoal, tudo bem? Opa. apresentador errado, foi só uma pegadinha. E aí, Kim Blue, beleza? E aí, cara, tudo bom? Beleza, e você? Estamos trocando a vida aí, tudo cara. Tudo bem. Massa. Então, beleza. Então, estamos aqui, pessoal, para ler mais alguns comentários e e-mails do nosso querido MachineCast, né? E vamos começar aí, Tim Blue. Você quer começar? Posso começar? Posso começar aqui. Comentário aqui do nosso querido amigo Felipe Zu aí, que não participou do cast. Aliás, já não participou de vários, né? Bom, que cast maneiro, velho. Qualidade de gargalhadas garantidas. Gostei bastante da nova integrante, né? Quase substituí ele aí. Isso, estou falando como ouvinte. Pois é, olha aí, ó. Pois não participei do cast. Aliás, com essa falta de tempo, não tenho participado de vários. Mas fazer o quê? Abraço a todos e continue com um excelente trabalho. Isso aí, Zu. O Zu que ultimamente tem virado mais vírgula sonora do que podcaster. Valeu, Zu. Então vamos ler aqui um comentário do Richelle Italo, ou Italo, eu não sei. Ele pergunta aqui, cadê o contato da baianeta? Primeira pergunta já aí, ó, Tiziana, já sobrou pra você, assim. Pois é, ela deveria estar aqui pra responder, né, tu vê, né? Pois é. Mas aí ele continua aqui, né, falando que ele riu demais com essa baiana e ele sendo do Nordeste, que engraçado a porra toda. Parabéns, galera. Então, valeu aí, Richelle, ou sei lá o quê. Ok. Bom, o nosso querido amigo Vitor Urbatão só fez pequenos comentários aí nos comentários dos outros colegas aí. Então, para quem quiser conferir, né, a pequena discussão saudável que teve lá sobre os RPGs aí, por causa de personagem de RPG que foi mencionado, tem bastante leitura para vocês aí que quiserem ouvir, né, o Spider. Sim, cara, e pô, esses caras gostam de escrever, cara. Legal, cara, né? Porque agora tá movimentando esse negócio aqui, cara. É, a gente só comenta sempre, a gente lê aqui no episódio o comentário principal, né? O que gera a discussão, aí o pessoal tem que ir lá no site pra ler, né, o Spider? É, isso aí. Esse é o esquema. Até porque senão a gente vai ficar repetindo o assunto, isso, né, cara? Pros ouvintes fica ruim, né? Exatamente. Então pode ler o Spider do Thiago. Vou ler aqui, cara. Então, ó, o Thiago Ramos Melo, que sempre participa com a gente aí. Valeu, Thiago. Obrigado pelos comentários e tudo mais. Fala, povo do Machine. Ele comenta aqui que o DeLorean vai ficar mais lotado que ônibus, cara, agora. cara, tá. Daqui a pouco nós vamos começar a cobrar lugar aí, cara, que tá tenso. Ele comenta aqui que adorou o cast dos vilões, né, cara? Principalmente o que foi citado pelo fã de RPG aí, o Neilson, né, cara? Então ele comentou aqui que joga Resident Evil 1 desde a primeira trilogia lá no PS1, né, cara? Começou lá no PS1, né? Mas ele falou que o Resident 2 é o que ele mais ficava tenso, né? O chefão que ele mais ficava tenso, né, cara? O que mais que ele comenta aqui? Ele amaldiçoou o save, né, cara? Que obviamente nunca tinha um save quando você precisava, né? Exatamente. Era terrível. E ficava irritado quando gastava quase toda a munição nele, né, cara? Cara, bem-vindo ao clube. Eu, quando jogava também, não sou lá um grande fã do Resident, cara, mas eu sempre era pão duro até na hora das munições, cara. Então eu não sofria muito pra matar chefe, não. Enfim. Então ele fala aqui do quase traidor da Umbrella, né, o William Birkin. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Né? Então ele comenta que desde a primeira vez que ele já viu ele transmutado, lá transformado, foi tenso. Né? Ele falou que ele ficou puto de raiva, quase quebrou o controle, porque não conseguia vencer o Tyrant lá, Mr. X. Aí, continuando aqui, ele fala que tem muitos traumas do jogo. Acho que traumas do chefe, né, cara? E estresse, porque não conseguia salvar com menos tempo. Ou seja, ele xingou bastante os chefes do Resident aqui. Acho que ele tem uma paixão longínqua pelo que ele descreveu. E aqui, daí, o nosso amigo comenta, parabeniza pelos novos participantes dessa velha máquina, o pão e suas indicações dos joguinhos. A do parque foi sensacional, agora todo mundo quer ser Beto Carreiro Virtual. Boa, cara. E a Baioneta que fique calma, que criar discussão com Neilson é bom, ao menos que fala de conexão de internet e RPG. Acho que ele quis dizer falta de conexão. Isso. É. Vida longa às grandes lutas e que esses vilões vão para o além do aquém que não volta mais. Olha a referência. Essa olha só alguns vão pegar, cara. Só. E bem-vindos o Pão e Baianita. Pô, Thiago, muito obrigado aí pelo comentário, cara. A gente tentei resumir um pouco aqui, cara. Espero que eu tenha sido eficiente. Pô, altas histórias bacanas aqui, cara. E obrigado também pelas parabenizações e pelas boas-vindas da galera nova aí. Certo. Vamos ler um comentário aqui do Christian Ho. Notei que na equipe botaram Tiziana ao invés de Tiziane. Só apontando o erro que as pessoas chamam pelo nome que deve ser chamada, né? Tiziane. Feliz de poder ajudar. treta. Eu acho que a intenção dele foi boa, mas no final ele acho que só complicou mais ainda. Eu acho. Então, pessoal, tem muito mais comentários lá. Tem bastante discussão lá do pessoal falando sobre RPGs, Final Fantasy. Quem quiser ler o conteúdo na íntegra, né, o Spider? É, isso aí, só cara. Tem bastante discussão. Bastante mesmo. Bom, então beleza, né, cara? Então, acho que foi bastante comentário, tem bastante discussão lá. Quem gostou do cast, a gente recomenda fortemente dar uma olhada lá, cara. Tem umas conversas bem interessantes lá, cara. Isso. Inclusive o comentário do Thiago Ramos Mello, né, que o Spider deu uma resumida, porque é bem extenso. É isso mesmo. O Christian colocou várias coisas lá pra quem acha esse esquema de RPG por turno muito chato e tudo mais. Dá outros exemplos de RPG. E alternativas, inclusive, aqui. A discussão tá bem bacana. E aí, Spider, achou todas as referências na arte desse episódio 26 aí do MSN? Ah, cara, eu achei, cara, mas sabe como é que é, né, cara? Tem muita coisa do submundo ali que até a galera das antigas vai sofrer. só a Wood mesmo pra ver, né? Não. Wood do Machine mesmo pra ver. Não, o negócio tá ficando tenso, cara. Ficando tenso. Você tá se superando aí, Timbo. Muita referência. Muita referência. Referência da referência já. Referência da referência, cara. Tá, é bem isso aí, cara. Tá sendo uma coisa recursiva já. Isso aí, então. Bom, então beleza, cara. Acho que era isso aí, né? Obrigado ao pessoal que mandou os comentários aí. Continue participando. A gente lê todos os comentários. Comenta, tenta comentar sobre todos aí, né, cara? A gente tenta ler todos os e-mails também, né, o Spider? Quando tem, né? Pessoal usa aí, né, de algum tempo, escreve e-mail pra gente, a gente lê, né, cara? Mas, felizmente, não tem e-mails, mas felizmente tem comentários, né, cara? É isso aí. Então, continue participando aí, que a gente gosta bastante. Certo. Certo, Blue? Certo, Spider. Então, vamos partir para mais uma semana. Valeu, galera. Valeu, Team Blue. Certo. Um abraço. Tchau. Off Topic. Cara, eu peguei um podcast pra editar uma vez. O rapaz, um dos que era pra gravar, falou assim: ah, eu não sei o tema. Ia ser sobre qual jogo? Se não me engano, The Last of Us. Aí o cara virou e falou assim: não, mas eu nunca joguei o jogo, eu não conheço. Eita. Aí ele ficou pendurado no Skype, três conversando sobre o jogo, e ele ficou pendurado. Aí chegou numa determinada hora, ele tinha nada pra fazer, ele começou a rir. Alguém falou alguma coisa engraçada, ele ficou rindo. Falei, caramba, senhor, eu tive que